rasga no paredão. Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito. Dessa vez eu não tô sozinho não, eu tô com ele. Perfeita que chama, né? Esse rabetão me chamando a atenção. Desejo que você caia em cima de mim. É perfeita que chama, né? Imagina você na sua melhor versão. Sensaciando bem aqui no meu colchão. Oh, escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. E eu já tô vendo ela em cima. Mexe a raba, bota a raba aqui no meu colchão. Mexe a raba, bota a raba, chama na depravação. Mexe a raba, bota a raba aqui no meu colchão. Mexe a raba, vai. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. E eu já tô vendo ela em cima de mim. E pra cantar comigo eu chamo ele, Anso Rocha. Tchaca, tchaca. Deixa comigo, meu amigo Chicão do Piseiro. Vamos que vamos, vamos que vamos. É perfeita que te ama, né? Com esse rabetão me chama na atenção. Desejo que você caia em cima de mim. É perfeita que te ama, né? Imagina você na sua melhor versão. É insaciável bem aqui no meu colchão. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. E eu já tô vendo ela em cima de mim. Mexe a raba, quica a raba aqui no meu colchão. Mexe a raba, quica a raba, chama na depravação. Mexe a raba, quica a raba aqui no meu colchão. Mexe a raba, quica a raba. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. Escandalosa. Na cama você é tão perigosa, mas eu não vou te dar moleza, não. Sua raba hoje vai sentir pressão. E eu já tô vendo ela em cima de mim. Vamos que vamos, bebê, tamo junto, hein? André CDs, o moral de Bicoara.